A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Vivam, cá estamos novamente para a Jukebox, a rubrica que lhe traz as recordações em 3 décadas de música. São alguns minutos com grandes sucessos como, por exemplo, Good Times, dos Chic, Abracadabra, a palavra mágica para o sucesso do Steve Miller Band em 1983, e depois uma grande malha do verão de 92 pelos B-52, Good Stuff. Por agora não digo mais nada, vamos à sequência, espero que gostem. Jukebox. Come on. Giving ficaram mais três êxitos que não se esquecem. Good Times do Chic, regressamos ao Disco Sound do final dos anos 70. Em 1983, Abracadabra com Steve Miller Band. E finalmente, Good Stuff dos B-52. Sem discos riscados, sem rotação de compensação, mas com a memória bem viva. Aqui na sua Jukebox, grandes sucessos para recordar sempre. Até à próxima emissão. Fiquem bem. Jukebox.